Capítulo 12 – Reacendendo a Paixão. Prazer em Deus é a saúde de sua alma. Essa é a chave da adoração aceitável. Deus não está satisfeito, nem nós somos renovados por uma obediência repleta de tarefas, mas isenta de prazer. Richard Baxter. Em seu livro Um Coração Ardente, Acendendo o Amor por Deus, John Bevere, um dos grandes mestres bíblicos da atualidade, com livros traduzidos em mais de 100 idiomas, declara: os dias e tempos que vivemos hoje trazem com eles questões difíceis. Por que tantos na igreja não possuem essa paixão? Por que investimos milhões em mídia, edifícios, anúncios e inúmeras outras formas de propagarmos o evangelho? Enquanto tantos na igreja ainda lutam contra a luxúria e o desejo pelos prazeres deste mundo? Porque mais de 80% dos convertidos acabam voltando para um mundo de trevas? Como os pecadores podem declarar que tiveram uma experiência de novo nascimento, mas não demonstrar nenhuma mudança? Creio que a resposta para todas essas questões pode ser resumida de uma única maneira: a ausência do fogo e da paixão por Deus. Concordo que a questão da paixão e do amor pelo Senhor é central na Bíblia. Senão, não seria chamado de o maior mandamento. Reconheço também na prática que temos dois problemas ligados a essa falta de paixão. Em primeiro lugar, temos aqueles que nunca amaram o Senhor e precisam entrar nessa dimensão de relacionamentos. Mas, em segundo lugar, e não menos problemático do que o primeiro, temos aqueles que já amaram o Senhor e perderam esse amor. O que apresento neste capítulo pode ajudar os que nunca amaram a Cristo como deveriam. Mas meu foco é principalmente, mas não exclusivamente, aqueles que abandonaram o seu primeiro amor. Para tratar desse assunto, começaremos por uma declaração de Jesus, que, embora muito conhecida, acredito que ainda seja muito mal compreendida e até mesmo ignorada. Nas visões que o apóstolo João teve em seu exílio na ilha de Patmos, o Senhor lhe confiou algumas mensagens às igrejas da Ásia. Em Apocalipse, na carta endereçada à igreja de Éfeso, Jesus protestou com relação à decadência do amor que essa igreja estava apresentando naquele momento. Ele protestou pela perda do que classificou como o primeiro amor. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, versos 2 a 5. O primeiro amor. O que é esse primeiro amor a que o Senhor Jesus se refere nessa mensagem? É um fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as coisas. Isso foi muito bem exemplificado em uma das parábolas de Cristo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mateus 13, verso 44. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar do seu achado. Essas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Essa alegria inicial foi mencionada por Jesus na parábola do semeador. O problema é que alguns cristãos permitem que ela desapareça diante de algumas provações. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Mateus 13, versos 20 e 21. Outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordantes dessa alegria. Isso nos mostra que o responsável pela perda da paixão não são as circunstâncias em si, pois enquanto o amor de uns chega a se esfriar, o de outros não sofre dano algum, mesmo diante das adversidades. A questão é a atitude que cada um tem das circunstâncias. Consideremos o comportamento dos apóstolos. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Atos 5, verso 40 a 41. O primeiro amor também pode ser visto como aquele nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nos devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mão de tudo por causa de Jesus. Citei há pouco a parábola do tesouro escondido no campo, mas só entenderemos o reino dos céus, que é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Mateus 13, verso 45 e 46. O reino de Deus passa a ser prioridade absoluta. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração e de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Esse primeiro amor nos leva a viver intensamente a fé. Foi assim desde o princípio da era cristã. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, e em cada alma havia temor e muitos prodígios, e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomava as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, versos 41 a 47. Os relatos de Atos nos revelam uma igreja viva, cheia de paixão e fervor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Atos 4, versos 32 a 35. Esse amor nos leva à prática de buscar intensamente o Senhor. Aliás, vale ressaltar que há um padrão de busca que Deus determinou para nós. É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal nesse anseio por ele que nada mais importe. É possível entrar nesse lugar de fascinação tão intensa pelo Senhor? Claro que sim. Vemos isso na Bíblia, a palavra inspirada de Deus. Observe esta declaração que o salmista faz ao Senhor: A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra, nada mais desejo além de estar junto a ti. Salmos 73, verso 25. Esse fogo do amor também faz com que trabalhemos para Deus. Cristo relacionou esse amor com obras quando disse a Pedro que, se ele o amasse, deveria apacentar seu rebanho. João 21, versos 15 a 17. O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade desse amor, nos constrange a não mais vivermos para nós e sim para Ele. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versos 15 e 14. Foi esse constrangimento de amor que fez com que o apóstolo Paulo trabalhasse mais do que os demais apóstolos. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, verso 10. Isso também deveria ser assim conosco. O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscar e a servir ao Senhor com intensidade e paixão. Definindo a perda do primeiro amor. Às vezes, a melhor forma de compreender o que alguma coisa é começa pela definição do que ela não é. Portanto, a fim de melhor entender a diminuição do amor vivida pelos Efésios, devemos analisar também o que as Escrituras mostram não ser a perda do primeiro amor. Alguns acham que, se o primeiro amor nos leva ao trabalho, então, em contrapartida, a perda do primeiro amor poderia ser definida como uma diminuição da produtividade. Porém, de acordo com a mensagem de Jesus na carta à igreja de Éfeso, a perda do primeiro amor não é apenas uma questão de relaxarmos no trabalho de Deus, uma vez que o Senhor lhes disse: Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Apocalipse 2, verso 2. A palavra grega traduzida por labor é kopos, que, de acordo com o léxico de Strong, significa intenso trabalho unido a aborrecimento e fadiga. Esse tipo de labor, seguido de perseverança por parte dos efésios, não nos permite concluir que eles tenham demonstrado alguma queda de produtividade no serviço ao Senhor. Perder a paixão pelo Senhor também não é enfrentar uma crise de desânimo ou simplesmente desejar desistir, uma vez que, nessa mensagem profética, o Senhor Jesus elogia a persistência desses cristãos de Éfeso: E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Apocalipse 2, verso 3. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo um momento de crise no trabalho ou na dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, versos 4 e 5. Portanto, a perda do primeiro amor é uma queda, é chamada de pecado e necessita de arrependimento. Recordo-me de uma ocasião em que alguém me pediu oração e, como de costume, indaguei pelo que tal pessoa gostaria que eu orasse. Ela disse que estava em crise. Curioso, indaguei que crise era. Gosto de saber pelo que vou orar. A pessoa prontamente me respondeu: é que eu perdi meu primeiro amor. Retruquei na hora: então você não está em crise, está em pecado. Recebi imediatamente um olhar de reprovação que indicava um possível exagero de minha parte. Então, tive de demonstrar pelas Escrituras que Jesus classificou a perda da paixão inicial como sendo uma queda, que também é chamada de pecado e que necessita de arrependimento. Há muitos crentes que continuam se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perderam a paixão. Fazem o que fazem por hábito, por rotina, por medo, pelo galardão, por quaisquer outros motivos, os quais, acompanhados daquele primeiro amor intenso, fariam sentido, mas sozinhos não. A queixa que o Senhor faz é a de que esses crentes haviam abandonado o primeiro amor. A palavra grega apieme, traduzida por abandonar nesse texto bíblico, tem um significado bem abrangente. O léxico de Strong define essa palavra da seguinte maneira: enviar para outro lugar, mandar ir embora ou partir, de um marido que divorcia sua esposa, enviar, deixar, expelir, deixar ir, abandonar, não interferir, negligenciar, deixar ir, deixar de lado uma dívida, desistir, não guardar mais, partir, deixar alguém a fim de ir para outro lugar, desertar sem razão, partir deixando algo para trás, deixar destituído. Essas expressões refletem não uma perda que possa ser denominada como sendo meramente acidental, mas um ato voluntário de abandono e de descaso. O Senhor Deus tampouco está exortando essa igreja por não o amar mais. Não se trata de uma ausência completa de amor, pois ainda havia amor. No entanto, o amor deles havia perdido a sua intensidade e não era mais o amor que ele esperava encontrar neles. Por que perdemos o amor? O primeiro amor é como um fogo. Se colocamos lenha, ele fica mais inflamado. Contudo, se jogarmos água, ele se apaga. Falhamos tanto por não alimentar o fogo, como por permitir que outras coisas o apaguem. Muitas coisas contribuem para que o nosso amor pelo Senhor perca sua intensidade. No entanto, há quatro coisas especificamente que eu gostaria de enfatizar aqui. Se quisermos nos prevenir e evitar essa perda, ou se quisermos uma restauração, depois que perdemos esse amor, precisaremos entender esses aspectos e a maneira como eles nos afetam. Primeiro, o convívio com o pecado. Segundo, a falta de profundidade. Terceiro, a falta de tratamento. E quarto, as distrações. Convívio com o pecado. O primeiro fator de esfriamento do nosso amor para com o Senhor é o convívio com o pecado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mateus 24, verso 12. Ao falar do convívio com o pecado em vez do pecado em si, pretendo estabelecer uma diferença importantíssima. É óbvio que quem vive no pecado está distante de Deus. Embora a ausência do primeiro amor seja chamada de pecado, esse pecado não é necessariamente ocasionado por algum outro pecado na vida de quem sofreu essa perda. Muitas vezes, esta frieza pode ser gerada pelo convívio com o pecado dos outros. Creio que em Mateus 24, verso 12, Jesus está se referindo aos pecados da sociedade em que vivemos. Em razão da multiplicação do pecado à nossa volta, e não necessariamente em nossa vida, passamos a conviver com algumas coisas que, ainda que não as pratiquemos, as toleramos. Precisamos ter o cuidado de não nos acostumar com o pecado à nossa volta. Muitas vezes, o enredo dos filmes que nos proporcionam entretenimento faz com que nos acostumemos com alguns valores contrários ao que pregamos. Acabamos aceitando com naturalidade a violência, a imoralidade e muitos outros valores mundanos. Mesmo que não venhamos a ceder a esses pecados, se não mantivermos um coração que aborreça o mal, ficaremos acostumados com esses valores errados, a ponto de permitir que o nosso amor se esfrie. Quando o Novo Testamento fala de Ló, sobrinho de Abrão, destaca uma característica que não é vista com clareza no Antigo Testamento. Trata-se do testemunho de que ele se afligia com as iniquidades das pessoas à sua volta. E reduzindo às cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa. Tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente, e livrou o justo Ló, afligido pelo procedimento libertino daqueles insubordinados. Porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia de juízo. 2 Pedro 2, versos 6 a 9. Penso ser essa a razão pela qual o Senhor Jesus fala com o anjo da igreja de Éfeso sobre odiar aquilo que ele também odeia. Apocalipse 2, verso 6. Não podemos apenas evitar o que nos foi proibido. Devemos entender o que é não se agradar daquilo que desagrada a nosso Senhor. Foi exatamente isso que Salomão, pelo Espírito de Deus, enfatizou quando falava sobre o temor do Senhor. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. Provérbios 8, verso 13. A falta de profundidade. O segundo fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de profundidade na vida cristã. Há muitas pessoas que vivem o seu relacionamento com Cristo de forma superficial. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre a semente que caiu em solo pedregoso. O resultado é uma planta que brota depressa, mas não desenvolve a profundidade. E a razão disso é apresentada quando Cristo explica que a raiz não consegue penetrar profundamente no solo que não tem muita terra, tornando-se assim superficial. O risco que essa planta corre, pelo fato de ter se desenvolvido apenas na superfície, é que saindo o sol, figura do calor das provações, ela pode morrer rapidamente. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Lucas 8, verso 13. Um dos segredos de não nos afastarmos do Senhor, nem perdermos a alegria inicial, é o desenvolvimento da profundidade em nossa vida espiritual. Muitos cristãos vivem somente dos cultos semanais. Não investem tempo num relacionamento diário, não oram, não se enchem da palavra, não procuram mortificar a sua carne para viver no espírito, não desenvolvem relacionamentos edificantes e não se envolvem no trabalho do Pai. São cristãos sem profundidade, que vivem meramente na superfície. A questão da profundidade nas coisas espirituais é tratada na Bíblia, não somente quando se trata da nossa vida com Deus, mas também naqueles que servem a Satanás. Na carta à igreja de Tiatira, no Apocalipse, o Senhor Jesus elogiou os que não conheceram as profundezas de Satanás. Mas eu vos digo a vós, e ao restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Apocalipse 2, versos 24 e 25. O mesmo princípio da profundidade que se aplica à vida espiritual de quem se encontra no reino de Deus, também se aplica a quem está no reino das trevas. Se quem vive no engano do reino das trevas chega a desenvolver uma profundidade nessa caminhada que leva à perdição, então nós, que conhecemos a verdade, não podemos nos relacionar com ela de um modo meramente superficial. Se desenvolvermos raízes profundas em Deus, não fracassaremos na fé. A falta de tratamento. O terceiro fator que contribui para o esfriamento do nosso amor pelo Senhor é a falta de tratamento em algumas áreas da nossa vida. Já vimos na parábola do semeador que um dos exemplos de como o potencial de frutificação da palavra de Deus pode vir a ser abortado na vida de alguém é a falta de raiz, de profundidade. Mas há um outro exemplo que o Senhor Jesus nos deu nessa parábola, o da semente que caiu entre os espinhos. Outra caiu no meio dos espinhos e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Lucas 8, verso 7. Os espinhos não pareciam ser tão comprometedores porque eram pequenos, e justamente por não parecerem perigosos, não foram arrancados. Porém, eles cresceram depois e sufocaram a semente da palavra, abortando assim o propósito divino de frutificação. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Lucas 8, verso 14. As áreas que não são tratadas em nossa vida talvez não pareçam tão nocivas hoje, mas serão justamente as que poderão nos sufocar na fé e no amor ao Senhor posteriormente. A queda espiritual nunca é um ato instantâneo ou imediato. É um processo que envolve repetidas negligências de nossa parte. E essas são mesmas inocentes, negligências que nos vencerão depois. Por isso, devemos dar mais atenção às áreas que precisam ser trabalhadas em nossa vida. As distrações. Como já tratei da questão das distrações anteriormente no início do livro, não retornarei a esse assunto agora. Mas vale destacar que é uma das áreas em que precisamos de vigilância, pois pode comprometer nossa paixão por Jesus. Esse é um caminho de proteção do nosso amor pelo Senhor. O nosso cuidado nessas quatro áreas é útil para prevenirmos e evitar a perda ou depreciação do nosso primeiro amor. Contudo, enquanto enfatizamos, por um lado, a prevenção necessária para evitar a perda de nosso amor, não podemos ignorar, por outro lado, que aqueles que já perderam o seu primeiro amor. Assim sendo, é preciso orientá-los acerca do que fazer com relação à perda já sofrida. E é justamente para essas pessoas que quero compartilhar o que tenho entendido pelas Escrituras ser o caminho de volta. O caminho de volta. O caminho de volta é o caminho da restauração. Foi o próprio Senhor Jesus quem propôs esse caminho. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Apocalipse 2, verso 5. Cristo mencionou no versículo acima três passos práticos que devemos dar a fim de voltar ao primeiro amor. Lembrança, lembra-te. Arrependimento, arrepende-te. E recomeço, volta à prática das primeiras obras. Lembrança. O primeiro passo é um ato de recordação, de lembrança do tempo anterior à perda do primeiro amor. Não há melhor maneira de retomá-lo do que esta: relembrar os primeiros momentos da nossa fé, da nossa experiência com Deus. O profeta Jeremias declarou: Quero trazer à memória o que me pode dar esperanças. Lamentações 3, verso 21. Algumas lembranças têm o poder de produzir em nós um caminho de restauração. Muitas vezes não nos damos conta de que temos perdido. Uma boa forma de dimensionar as nossas perdas é contrastar o que estamos vivendo hoje com o que já experimentamos anteriormente em Deus. Recordo-me de uma ocasião em que fui visitar os meus pais e entrei no quarto que, quando solteiro, eu compartilhava com os meus irmãos. O simples fato de eu entrar naquele ambiente trouxe à minha memória inúmeras lembranças. Revivi em minha mente os momentos de oração e intimidade com Deus que eu havia passado lá. Recordei emocionado as horas que diariamente eu passava ali, trancado em oração. Sem que ninguém me falasse nada, percebi que a minha vida de oração já não era como antes. Aquelas lembranças ocasionaram na época uma retomada da minha dedicação à oração. E até mesmo hoje, ao recordar aqueles momentos da poderosa visitação de Deus que eu vivi naquele quarto, sinto-me motivado a resgatar o que deixei de lado. Contudo, a lembrança em si daquilo que eu havia provado lá na casa dos meus pais não produziu mudança alguma. Ela simplesmente trouxe um misto de saudade, tristeza e arrependimento pelo fato de eu ter deixado de lado algo tão importante. E esta é exatamente a segunda atitude que Jesus pediu aos irmãos de Éfeso: arrepende-te. Arrependimento. Não basta ter saudades de como as coisas eram anteriormente. É preciso que sintamos dor por termos perdido nosso primeiro amor. Precisamos lamentar, chorar e clamar pelo perdão de Deus. É um imperativo reconhecer que a perda do primeiro amor é mais do que um desânimo ou qualquer outra crise emocional. É um pecado de falta de amor, de desinteresse para com Deus. A semelhança dos profetas do Antigo Testamento, Tiago definiu como devemos nos posicionar em arrependimento diante do Senhor. Deve haver choro, lamento e humilhação. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Tiago 4, versos 8 a 10. O fato de nos humilharmos perante o Senhor é o caminho para a exaltação, restauração diante dele. Se reconhecermos que abandonamos o nosso primeiro amor, teremos que separar rapidamente um tempo para orar e chorar em arrependimento diante do Senhor e para buscarmos uma renovação. Eu sei que recordar e chorar pelo passado também não é a cura em si, mas é um passo nessa direção. É um estágio de preparação, por assim dizer. Por isso, o conselho proposto pelo Senhor na carta à igreja de Éfeso ainda tem um terceiro passo prático. Volta à prática das primeiras obras. Portanto, não basta apenas reviver as lembranças e chorarmos. Temos de voltar a fazer o que abandonamos. Recomeço. É necessário um recomeço, ou seja, retornar ao que fazíamos no início da caminhada de fé. Essas primeiras obras a que Cristo se refere não são o primeiro amor em si, mas estão atreladas a ele. Elas são uma forma de expressar e alimentar o nosso primeiro amor. Elas têm a ver com a maneira como buscávamos o Senhor antes e também com a maneira como nós o servíamos. Jesus não protestou porque os efésios não o amavam mais, e sim porque já não o amavam como anteriormente. Precisamos mais do que o reconhecimento da nossa perda. Precisamos voltar a agir como no início da nossa caminhada com Cristo. É tempo de resgatar o nosso amor ao Senhor e dar-lhe nada menos que nosso amor total. Separe um tempo para estar em oração e avaliação da sua vida e relacionamento com Cristo. Reflita e, se necessário, escreva as suas conclusões. E se houver o menor sinal de deterioração em seu amor para com o Senhor, inicie imediatamente o caminho de volta. Amor incorruptível. Embora haja um caminho de volta para quem perdeu o primeiro amor, não precisamos chegar a esse ponto. Podemos ser preventivos e evitar essa perda. Com isso em mente, encerro este capítulo final com a declaração do apóstolo Paulo do encerramento da sua epístola aos Efésios. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. Efésios 6, verso 24. Encontramos no versículo anteriormente mencionado uma definição do tipo de amor que garante um livre fluir da graça do Senhor em nossa vida. O texto fala de graça aos que amam nosso Senhor, ou seja, não se trata da graça que qualquer um pode usufruir, senão daquela que é ativada por um comportamento específico, o amor incorruptível para com Cristo. Algumas versões bíblicas empregam um termo diferente na tradução desse texto e usam a expressão amor sincero ou ainda amor perene. A tradução brasileira, a Nova Versão Internacional e a versão revisada de Almeida optaram pelo termo incorruptível. O dicionário Vine nos mostra que a palavra grega empregada nesse texto pelo apóstolo Paulo e que se encontra nos manuscritos originais é aftarsia, que significa incorrupção. Essa palavra é usada em relação ao corpo da ressurreição, 1 Coríntios 15, versos 42, 50, 53 e 54, e traduz uma condição associada à glória, honra e vida. Às vezes é traduzida por imortalidade, Romanos 2, verso 7 e 2 Timóteo 1, verso 10. E também pode dar a ideia de sinceridade, de acordo com essa linha de pensamento. Por outro lado, o léxico de Strong aponta alguns prováveis significados para ela: 1. Incorrupção, perpetuidade, eternidade. 2. Pureza, sinceridade. De qualquer forma, o amor puro e sincero é o que não se corrompe, que traz em si a perpetuidade, que dura para sempre. A afirmação de Paulo aos Efésios faz com que reconheçamos que há pelo menos dois diferentes tipos de amor que os crentes podem manifestar ao Senhor ao longo do tempo: o amor incorruptível e o amor corruptível. Portanto, quando falamos de amor ao Senhor, não basta apenas reconhecer que há pessoas que o amam e pessoas que não o amam. 1 Coríntios 16, verso 22. Se assim fosse, a nossa única tarefa seria a de levar os que não amam o Senhor a amá-lo. No entanto, nosso desafio é ainda maior. Até mesmo dentre os que hoje professam amar o Senhor Jesus Cristo, aos que o amam com um amor incorruptível e os que têm permitido que o seu amor por ele se corrompa. Que possamos estar no grupo certo, entre os que amam com amor incorruptível e vivem em tamanha fascinação por Jesus, até que nada mais importe.